onde a fé existe amor. A paz existe Deus, onde a Deus filhos tem paz. Pai eterno é o nosso tema, tema que Cristo nos traz. Meditando nos provérbios, da criação, seu objetivo é ver o mundo ter salvação. Eu sou caminho e la verdade, sou la vida, pão e luz, sou la fonte d'água viva, sou eu que morri la cruz. Nesta vida sou el tema que ao cielo conduz. Meditando nos provérbios del Senhor de la criação, su objetivo pues ver, el mundo tiene salvación.